esquecer da nossa salvação. Se Deus te ungiu, foi para pregar e não para falar mal do seu irmão. Em vez de você falar mal de mim, ore meu irmão pra Deus te ungir. E quando quiser falar mal de nós, vai ouvir a voz de Jesus dizendo: não faça assim. Caluniar é se embaralhar nas redes do mal. Meu irmão, cuidado, Jesus hoje fala: guarda sua língua, a queda é fatal. Fico em paz com todos, que é bem melhor. O reino do céu foi feito pra nós. Se você pecou, peça o perdão. Deus estende a mão e ouve a sua voz. Você fala mal de mim, ore meu irmão pra Deus te ungir. E quando quiser falar mal de nós, vai ouvir a voz de Jesus dizendo: não faça assim. Em vez de você falar mal de mim, ore meu irmão pra Deus te ungir. E quando quiser falar mal de nós, vai ouvir a voz